O turco pegou dinheiro emprestado de um judeu. Gabava-se de nunca ter pago uma dívida sequer. O judeu, por sua vez, nunca havia perdido nenhum centavo em qualquer transação. O tempo foi passando e o turco sempre enrolando e se escondendo do judeu. Certo dia, eles se cruzam no bar de um português e começam a discutir. O turco, encurralado, não encontrando outra saída, pega um revólver, encosta-o na cabeça e diz ao judeu: Ai, eu posso ir para o inferno, mas eu não lhe pago a dívida. Vou receber essa dívida, nem que seja no inferno. E o português, que observava a briga, pega o revólver do chão e diz: Ai, meu Deus do céu, Jesus! Oh, essa briga eu não perco por nada.